Vamos parar com essa causada aqui, valeu? Complexo do alemão está em paz. Complexo do alemão está Os em amigo, paz. Os amigos, mano. Que é neurótico e o bonde é sagaz. Os amigos, mano. Que é neurótico e o bonde é sagaz. Então, demorou. Complexo do alemão está em paz. Complexo do alemão está em Os paz. Os amigos, mano. Que é neurótico e o bonde é sagaz. Que é neurótico e o bonde é sagaz. Já tá mal. Bonde tá fazendo dieta, que legal. Vem aqui, que legal. Distante que o Viagra vem namorar. Tá mal, quando tá fazendo dieta, que legal. Venha ver, que legal. Distante que o Viagra vem namorar. Vamos parar com essa causada aqui. Complexo do alemão está em paz. Complexo do alemão está em paz. É neurótico e o bonde é sagaz. É neurótico e o bonde é sagaz. Complexo do alemão está em paz. Complexo do alemão está em paz. É neurótico e o bonde é sagaz. Neurótico e o bonde é sagaz. Complexo do alemão está em paz. Complexo do alemão está em paz. É neurótico e o bonde é sagaz. É neurótico e o bonde é sagaz. Amigo, mano. O bonde tá fazendo dieta, que legal. Venha ver, que legal. Distante que o Viagra vem namorar. Tá mal. O bonde tá fazendo dieta, que legal. Venha ver, que legal. Vamos parar com essa causada aqui, valeu? Essa aqui é pra finalizar. Demorou.